desagata, desagata. Se sai de lá fantasiada de naval, é batata, mulata brasileira, fuzileira da orgia, é da nossa companhia. Mulata brasileira, fuzileira da orgia, é da nossa companhia. No coração da gente entrando uma morena, envenena, envenena. Mas se é mulata, a coisa muda de figura, vale a pena, vale a pena. Mulata fuzileira, quer topar qualquer parada, da rasteira por um nada. Mulata fuzileira, quer topar qualquer parada, da rasteira por um nada. Batalhão naval entrando uma mulata, desacata, desacata. Se sai de lá fantasiada de naval, é batata. Mulata brasileira, fuzileira da orgia, é da nossa companhia. Mulata brasileira, fuzileira da orgia, é da nossa companhia. Pedidos carnavalescos na abertura da edição feita pelos ouvintes do 78 RPM. Paulo Neto cantou dele e Hervé Cordovil, Mulata Fuzileira, pedido de Cleide Pinheiro. Atendendo o Gumercindo Tiva de Santo André, você ouviu Aracide Almeida em Caramuru, de Nassara e Sarrores. 78 RPM. Francisco Alves, o rei da voz, comparece em duas músicas. Benedito Pupa, de São Bernardo do Campo, e também João Diniz da Silva, do Horto Florestal, querem ouvir a mesma gravação, Divina Dama de Cartola. Francisco Valadão, da Vila Dalila, pede Canção do Expedicionário. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimado em chama. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimado em chama. Fiquei louco, apaixonado por completo, quando vivi tão perto de quem tinha amizade. Na febre da dança, senti tamanha emoção, devorar meu coração, divina dama. O baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimado em chama. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Com o coração queimado em chama. Quando eu vi que a festa estava encerrada, errada e não restava mais nada de felicidade. Vinguei-me nas cordas da lira de trovador, condenando teu amor tudo acabado. Sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do povo, da chopana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que a ira do meu fuzil, a razão do meu jornal, a arma do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho, é de uma pátria que eu tenho, no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando jeito de um enorme coração. Deixei lá atrás meu terreiro, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canto sabiá. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa este bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que a mira no meu fuzil, a razão do meu jornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. CTN 78 RPM e os pedidos dos ouvintes. Atendemos Benedito Pupa, de São Bernardo, João Diniz da Silva, do Horto Florestal, e Francisco Valadão, de Vila Dalila, todos fãs de Francisco Alves. Ouvimos com o cantor Canção do Expedicionário, de Espartaco Rossi e Guilherme de Almeida, e Divina Dama, de Cartola. 78 RPM. No último programa do mês, você ouve o que você pediu. Para participar, ligue de segunda a sexta-feira, no horário comercial, para o seguinte número: 2182-3222. Eu vou repetir: 2182-3222. Ou faça o seu pedido pelo portal culturabrasil.com.br. Luiz Carlos Gonçalves pede uma gravação dos anos 50 de Ângela Maria e João Dias. Não te esqueças. Nair Bernardes, da Barra Funda, quer ouvir Carlos Galhardo. revelar que eu fui um pobre sonhador, escravizado ao teu amor. Podes revelar que ajoelhado implorei para conseguir o beijo que te dei. Podes revelar que o teu capricho dominou um breve sonho que passou. Não revelarás, porém, se eu te disser que o meu amor é de outra ao teu amor. Podes revelar que ajoelhado implorei para conseguir o beijo que te dei. Podes revelar que o teu capricho dominou um breve sonho que passou. Não revelarás, se eu te disser que o meu amor é de outra mulher. Mesmo se um dia um novo amor seu pra gente queimar, as mãos, a boca, a pele com volúpia, sem o coração de leve penetrar, não te esqueças de mim, ai, não te esqueças do outono que te espera sem carinho. Entra sem bater, deixa na porta os amores que foreste no caminho. Não te esqueças de mim, querido meu. E foi ela, afinal, quem me esqueceu. Tempo depois, triste e cansado, voltei ao lar que um dia já foi meu. Abri a porta e as minhas mãos fecharam. Ao chamar por ti, ninguém me respondeu. Não te esqueças de mim, tu me disseste, neste quarto hoje vazio e sem calor, onde me imploravas entre beijos. Não te esqueças pelo amor do nosso amor. Não te esqueças de mim, querido meu. E foi ela afinal quem me esqueceu. Não te esqueças de mim. Querido meu.

mil cores em meus olhos vi, numa saudade infinda de mãe querida. Só uma vez ouvi, longe daqui, pensava eu em ti, quando sutil ouvi o canto da Cauã. Quanta saudade tive ali, naquela madrugada sã, em que primeira vez o amor senti. Daí então chorei por ti, pois mais um canto ali ouvi, o soluçar do Jatanã, desafiando a Cauã. Confesso que tudo senti, mil cores em meus olhos vi, numa saudade infinda de mãe querida. Pedidos de Benedita Leme Penteado Colete e Geraldo Rosada. Ouvimos com Januário de Oliveira, de Sinhô, Cauã. Com Silvio Caldas, Minha Palhoça, de Jota Cascata. Neste último programa do mês, o 78 RPM atende os ouvintes que ligaram para 2182-3222 e fizeram um pedido de música. Hora do intervalo, logo depois eu volto com as sugestões daqueles que gostam de ouvir o que nenhuma outra emissora toca. A música do tempo do gramofone. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Hoje um programa muito especial, só com seus pedidos. Orlando Silva comparece novamente na seleção feita pelos ouvintes do programa que toca a música do tempo do gramofone. O casal Dirceu e Jacira Brugni, de Santo Amaro, pede Lábios que Beijei. Conceição Aparecida Ruda, de Diadema, quer ouvir a última canção. Lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar assim. O mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste e logo partiste para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua perenal da dor. Passo os dias soluçando com meu fim, carpindo a minha dor sozinho, sem esperança de vê-la jamais. Deus tem compaixão deste infeliz, por que sofrer assim? Compadecei-vos de meus olhos. Tua imagem permanece imaculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu apaguei, volta, dai lenitivo a minha dor. imagem permanece imaculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mas eu apaguei. Volta, dá-lhe vivo a minha. Pedidos de Dirceu e Jacira Brugni e de Conceição Aparecida Arruda. Dois sucessos de Orlando Silva. Ouvimos Lábios que Beijei, de Jota Cascata e Leonel Azevedo, e A Última Canção, de Guilherme Pereira. 78 RPM. Pedidos dos ouvintes. Um sucesso de Edith Piaf, em versão de Odair Marzano, na voz de Vilma Bentivenha. Hino ao Amor. Quem fez a sugestão foi Carlos Alberto Nunes, da Vila Ema. Depois, Dircinha Batista canta para atender Neuza Maria Caldas, da Moca, Alguém Como Tu. Se o azul do céu escurecer e alegria na terra fenecer, não beijos sempre forem teus. Não importa, querido, o amargor das cores desta vida. Um punhado de estrelas no infinito irei buscar, e a teus pés esparramar. Não importam os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Seu destino então nos separar, se distante a morte te encontrar. Não importa, querido, porque eu morrerei também quando enfim a vida terminar e dos sonhos nada mais resta. Ninguém, eu sei que outro amor eu posso.

Mário Reis cantou de Kid Pepe e Raul Rezende Adeus Saudade, pedido feito por Rubens Santin. Francisco Alves cantou dele e Davi Nasser, São Paulo, Coração do Brasil, atendendo João Pereira de Souza, de São Bernardo do Campo. 78 RPM. Hoje o programa é feito pelo ouvinte. Na sequência, teremos uma valsa assinada pelo sambista Ataúfo Alves e uma canção com melodia e versos do médico Gilberto Carvalho. Pedidos de Adalberto Reis e Maria Lúcia Alves. Deixa está que você dia de me pagar. E a culpa é toda do teu sorriso e do teu olhar. Deixa estar que você dia de me pagar. E a culpa é toda do teu sorriso e do teu olhar. Mais delicado que uma flor, tem um sorriso delicioso, encantador. Seu fino rosto, mais delicado que uma flor, tem um sorriso delicioso, encantador. Eis aí a causa porque tenho no momento meu coração cheio de contentamento. Eis aí a causa porque tenho no momento meu coração cheio de contentamento. Deixa estar que você dia de me pagar. E a culpa é toda do teu sorriso e do teu olhar. Deixa estar que você dia de me pagar. E a culpa é toda do teu sorriso e do teu olhar. Pedidos feitos e atendidos, de Adalberto Reis e Maria Lúcia Alves. Gastão Formente cantou a canção Um Sorriso e um Olhar, de Gilberto Carvalho. Antes, Ataúfo Alves interpretou de sua autoria e Felisberto Martins a valsa Lá na Quebrada da Ponte. Como faz para participar desta edição do 78 RPM feita pelos ouvintes? É muito fácil. Você liga para a Central de Relacionamento da Rádio Cultura Brasil e da Fundação Padre Anchieta de segunda a sexta-feira, no horário comercial. O telefone é 2182-3222. Repetindo, 2182-3222. Você liga, pede a sua música preferida, o seu pedido é anotado e vai ser atendido por mim no último domingo do mês. Se você não gosta de usar o telefone, você pode fazer o seu pedido na internet pelo portal da Rádio Cultura Brasil. O endereço é culturabrasil.com.br. O 78 RPM tem roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem Emerson Ramos, Carlos Lima e Heitor Cosi. Eu sou a Roberta Martinelli e volto a apresentar o 78 RPM na próxima semana. Um beijo e até lá. 78 RPM. Sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.